nossas bocas matavam a sede. 1 milhão de beijos, 1 bilhão de amor. Salto 15 dela agora, esfacela minha dor. Tô por aí jogado bebendo uma recente amarga lembrança. E a mente me torturando, dando replay. Em câmera lenta, ela me devolvendo a aliança. Ela quer me matar, ciúmes doeu. De novo postou nos stories dela. Como pode alguém dizer que ama alguém que mal conheceu? Isso nem é novela. Já visualizei, na hora liguei. Só deu chamada, espera. Pisa, pisa, pisa. Vai pisando no meu coração, Isabela. Pisa, pisa, pisa. Vai pisando no meu coração, Isabela. Hoje a saudade tocou no assunto. Se tiver 1 mês, tem muito. Que as nossas bocas matavam a sede. 1 milhão de beijos, 1 bilhão de amor. Salto 15 dela agora, esfacela minha dor. Tô por aí jogado bebendo uma recente amarga lembrança. E a mente me torturando, dando replay. Em câmera lenta, ela me devolvendo a aliança. Ela quer me matar, ciúmes doeu. De novo postou nos stories dela. Como pode alguém dizer que ama alguém que mal conheceu? Isso nem é novela. Já visualizei, na hora liguei. Só deu chamada, espera. Pisa, pisa, pisa. Vai pisando no meu coração, Isabela. Pisa, pisa, pisa. Vai pisando no meu coração, Isabela. Pisa, pisa, pisa. Vai pisando no meu coração, Isabela.